Olá, está começando mais um minicast do Empreender é para você. Para conquistar dinheiro com uma boa ideia, é fundamental saber as melhores formas de aproveitar os recursos que a gente tem e planejar como usar os seguintes. Não adianta muito a gente começar qualquer tipo de negócio, pequeno ou grande, e no final do mês estar no vermelho por pequenos ou grandes deslizes. Empreender tem tudo a ver com a forma consciente e harmoniosa de como a gente lida com o dinheiro e com as despesas. A educação financeira pode e deve ser considerada um dos pilares do empreendedorismo e, consequentemente, do seu sucesso. O que a gente pode ver até hoje é que as escolas ainda não têm uma disciplina voltada à educação financeira. Continuamos aprendendo matemática na resolução de problemas, de frutas, distâncias e outras coisas mais. Mas já tem projetos de lei no Brasil para mudar essa situação, incluindo disciplinas de empreendedorismo em escolas de nível médio e em escolas técnicas do país. E mesmo sem essa obrigatoriedade, algumas escolas já incluem no seu currículo o empreendedorismo como disciplina. Tem uma pesquisa do Sebrae que aponta que em apenas 5 anos, cerca de 200 mil estudantes passaram a frequentar cursos de empreendedorismo em todas as escolas do Brasil. Um outro levantamento, realizado com mais de 46 mil jovens estudantes ou recém-formados, 56% desse número afirmou que deseja ter um negócio próprio em algum momento da vida. Isso porque, segundo constatou essa pesquisa, ser o próprio patrão é a melhor forma de unir um bom ambiente de trabalho e uma realização profissional e pessoal, né, aliada ao retorno financeiro. E eu acredito que, por meio do empreendedorismo e da educação, todos nós podemos melhorar a nossa vida e a nossa relação com o dinheiro. Isso é uma situação que vai se estender às gerações futuras, já que o comportamento errado para lidar com o dinheiro acaba passando de pai para filho. As crianças costumam se espelhar nos adultos na maioria das situações. Chegou a hora da gente quebrar esse ciclo. O objetivo aqui é que você pense em como transformar uma ideia, uma habilidade que você tem ou uma oportunidade em um negócio de verdade. Não importa o tamanho. Pode ser a venda de um salgado, de um doce que você faz, um artesanato ou até prestando serviços diversos. Além da habilidade nata para fazer alguma coisa bem ou a vontade de aprender, algumas características são essenciais às pessoas empreendedoras e elas também podem ser desenvolvidas. Se você não nasceu com elas ou acha que não tem essas características, não há motivo para desistir. Todo mundo pode aprender a empreender. Na minha visão, as características mais importantes para o empreendedor são a criatividade, para você desenvolver um negócio com custo baixo e sua divulgação, capacidade de organização e planejamento, tanto para o negócio quanto para o dinheiro, habilidade para lidar com as pessoas, porque o empreendedor ele não é uma pessoa que vai ficar sozinha, então você vai ter que lidar com trabalhadores, com fornecedores, com a divulgação do seu produto, a visão do futuro, que também está ligada ao planejamento, e a responsabilidade, já que você vai ter que assumir novos desafios. Todos podemos desenvolver essas características ou nos aliar, né, nos unir a outras pessoas que têm. Se a sua mulher é uma pessoa criativa, peça ajuda a ela. No meu caso, em especial, a minha mulher tinha uma educação financeira melhor do que a minha. Então eu aproveitei as características dela para desenvolver uma metodologia que se adequava à minha maneira de lidar com dinheiro. Isso é o fundamental para um empreendedor. A gente precisa identificar os pontos fortes e os pontos fracos que a gente tem. Buscar melhorar o que está ruim, se aliar a outras pessoas para buscar essa melhoria e sempre tentar manter o que a gente considera bom, né, os nossos pontos fortes, sempre em alta. Ficamos por aqui, até o nosso próximo papo. Um abraço.